caindo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. Segunda passo, não me atender. Terceira se arrepender. Isso que dói, me doeci em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente por outra hora. Vai vir abrir a porta desse amor. Quando eu tiver, já vai deixar fora. Eu só queria saber

Banda Louca Tentação, a tentação do sucesso.